isso que está acontecendo. Penso em você a todo momento. Você é linda e também especial, pois o merece um cara legal. Não tô me achando, não é isso não, mas você de repente conquistou meu coração. Longe de você, eu não sei viver. Não lembro como era antes de te conhecer. Fiquei muito triste quando você viajou. Eu até pensei que minha vida acabou, mas eu sabia que você ia voltar. E então por isso não deixei de te amar. Eu tenho muito medo de em você chegar, você dizer não e a amizade acabar. Por isso decidi escrever essas rimas. Tomara que tu goste, que seja sempre minha. Por favor me diz, você quer ficar comigo? Te quero do meu lado muito mais que bons amigos. Por favor me diz, você quer ficar comigo? Te quero do meu lado muito mais que bons amigos. Se você me vê só como um amigo, pode ficar tranquila, porque eu desisto. Mas se você quer ter um namoro sério, pode vir comigo, não fica de léu. Seus últimos namoros não deram muito certo, mas não pode desistir. Tipo todo o resto, só te peço uma chance, você pode me dar. Não farei igual ao outro, prefiro não comentar. Não vou te lembrar, quem tu quer esquecer. Por favor, fica comigo, eu vou fazer valer a pena todo amor que tu me der. Pode ter certeza que quero como minha mulher. Por favor, me diz, você quer ficar comigo? Te quero do meu lado muito mais que bons amigos. Por favor, me diz, você quer ficar comigo? Te quero do meu lado muito mais que bons amigos.